Mike Yankee, mantenha esse Rio de Janeiro visual, voe para o farol de Itapuã, reporte para a descida, altímetro em Salvador, na 020. Ainda negativo contato com o centro Recife. Mantenha a saída chame mesmo na frequência no 28.8 e alterna no 35.3. 228.253 a secundária. 228.253 a 14299 chame o centro Recife, frequência no 28.35, alterna no 33.8. Romeu, Juliette, uniforme Romeu, aciona identificação, chegada à mão autorizada, deixa para o nível de voo 080, altímetro na 020. Deixa para 4.000 pés, altímetro 2060, aciona identificação, chegada é bom, autorizada. Observa um Fiesta, autorizado o ingresso pista no 7, aposto com o pé da colagem. Tiago Fiesta autorizado, decolagem pista no 7, vento 120 graus, 119. Desde para 500 pés, Oscar Maquianchi, altímetro 1020, reporte visual com campo. Romeu Serra Golf Oscar, decolado aos 58, autorizado está presente, cruzamento do campo, aguarde transferência para o controle. Autorizado cruzamento do campo, aguarde transferência para o controle, Serra Golf Oscar. Uma aeronave que mudou o aerocontrole, a solicitação. Confirme irá manter o procedimento até o externo após irá solicitar o cancelamento. Gente, nós coordenaremos com a torre, desça para o nível de voo 050, Juliette, uniforme Romeu, altímetro 2020. De voo 050. Echanômia 311, desça via para 2000 pés, QNH 2020, autorizado a final do procedimento, a linha sexy da pista 0, reporta estabilizado. Mike Yank, mantenha a bruma do farol de Step 1, chame o torre salvador frequência número 8, decimal 95. Torre salvador, é o Oscar Mike Yank. Informe o Oscar Mike Yank, está presente, autorizado, cruzamento do eixo da 0, reporte base pela direita, pista 7. Autorizado, cruzamento da 0, reporta na base pela direita, 7, Oscar Mike Yank. Eu informo que né, estamos recebendo aqui o transponder 0107, o senhor. Me desculpe, 0147. Pode ser, 0147, já estava 0147, eu já ajustei todos os botões. Ok, tu sente, aqui está aparecendo pra gente 0107. Chame agora o controle, 120 decimal 8, meu avô. Vou chamar o controle 0120 decimal 8, vou fazer mais um ajuste aqui. Às vezes não pode ter não corrido o botão internamente. Só um minuto. Gente. Foi Salvador, São 3179, Batistar 010, pronto. São 3179, informação de tráfego, Charlie 150, o número 10 cruzou o campo agora já setor norte, sem interferência com a decolagem. Autorizado, aliás, decolagem tipo 0, vento 110 graus, 11 nós. Livre aliás, decolagem 10, sem distração 379. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu Sierra Golf Oscar, mil pés no corredor Axé, como recebe o transponder do Sierra Golf Oscar? Recebo acionado 0107, confirme, está acionado 0147. Afirmativo, 0147, podemos manter o voo com 0107 para vocês até a gente verificar na volta? Confirme, está acionado 0147. No entanto, a indicação está aparecendo 0107. Afirmativa, ele está acionado 0147. Ajustei três vezes, mas para vocês está mostrando 0107. Gente, Sierra Golf Oscar, confirme as intenções. Atenção, é manobra de treinamento no corredor forte até 20 milhas, senhora. Gente, reporte na 20 milha, Sierra Golf Oscar. Reportará na 20 milha, Sierra Golf Oscar. 179, decolado 04, chame o controle 120, décima 8, bom voo. 208, adiós. É 3-1 no completo final, chame torre, frequência 18, decimal 95. Torre, Corrientã, 3-1, 7-9, decolou na 3-8. 3-1, 7-9, contato radar, preparo nível de voo 340, dia saída São Bruno. Dia São Bruno, pode valer, né? Autorizado. Pedra 3, 179. Salmo, tráfego, helicóptero, curta final da pista 17, sem interferência. Eu tenho um tempo de espera, um gesto meu. Papa Romeu, Juliette, uniforme Romeu, desça via para 2010, altímetro no 020, autorizada, final do procedimento LLS X-Ray da pista 0, suporta estabilizado. Não desce via para 2020, suporta estabilizado, Papa Romeu. Alisson 7. Avião, realizar o parado na 17, Oscar Maquete. Gente, atrasado com parado no 720, no 0021, 29, Oscar Maquete. Oscar Maquete. Leve a 3-1-1, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 129. Vento, o Papa Romeu, Juliette, uniforme Romeu, 10 graus de leite devido à forma. Frente livre do desvio, confirma por quantas milhas? Mais 4 milhas. Frente. Nossa, mais tempo, fala 08, ao estacionar com a pista livre, deu um bom dia. O Papa Papa Juliette, até o meu, fique atento ao helicóptero da frente, reporte aliado e ponto, cabeceiro 07. Passe nível de voo 90, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 23 decimal 8. 2835, alterna 2383. Afirmativo, até 3179. Bom dia, Brian. Centro Juliette, até o meu, autorizado, decolagem pistão 7, vento 120 graus 139. Nada bom, foi autorizado, desça para 4 mil pés, altímetro 0020. 9. Autorizado, aliás, da Palácio 10, vento 120 graus, 139. Decolado aos 10, chame controle Salvador 120, décima 8, bom voo. Bom voo, bom voo, bom voo. Papa, bom voo, bom voo, bom voo, bom voo, bom voo. Papa, bom voo, bom voo, bom voo, contato radar, chame para o nível de voo no 20, foi, ao iniciar a curva direita, foi direto à posição árvore. Xanamia 312, decolado aos 12, chame o controle Salvador 120, décima 8. Salvador 120, Xanamia 312. Meu, para pouso na pista no 7, chame a torre Salvador frequência 98, décima 95. Juliette, uniforme Romeu, comercial, chame a torre Salvador frequência 98, décima 95. 295, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, Xanar 6312. Xanar 6312, contato radar para nível de voo 350, vem sair da Pucca. 350, via 350, sai da Pucca, para Xanar 6312. Salvador, bom dia, Papai Romeu Juliette, uniforme Romeu, final da 10, está visual, proponho cancelamento, prosseguir na base da 17. Gente, Papai Romeu Juliette, uniforme Romeu, com instrumento cancelado ao 13, autorizado base pela direita, pista 17. Juliette, uniforme Romeu. Base pela direita, da 17, uniforme Romeu, reporto para final. Tango Oscar Golf Uniforme, serviço radar encerrado, 55 milhas em sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo na 00, chama o controle Léo, frequência 90, 1. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, se você tem restrições para o nível de voo no 20. Uniforme Romeu, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 17, vento 130 graus, 119. Ele pouso no 7, o Juliette uniforme Romeu, baixou e travou. Romeu Juliette, uniforme Romeu, o solo azul no meia, autorizado backtrack, confio abate. Gente, até a bata via Romeu, ao livre a pista, frequência livre, o Juliette, uniforme Romeu. Na 312, chame Santo Recife, frequência no 26 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. Recife 1285, alterna no 2545, acionaram 63, zona 2. Núcleos 171, desça via, chegada para 2000 pés, QNH101030, autorizado o sinal do procedimento em aliança que se rei da pista no zero, reporta estabilizado. 2171. Afirmativo, autorizado o sinal do procedimento, reporta estabilizado, 2171. Confirme para o ideal, Juliette, pelo menos. Autorizado. Canto 450, aciona a identificação, chegada do médico não autorizada, vou ir direto para a posição estática. Desça para o nível de voo 050, QNH 1020. Tem um bom dia, Jete. Vamos ver. Uma vez treinar o sono de identificação, chegada do médio não autorizado, recebia chegada para o nível de voo 060, altímetro 2020. Gol 2171, completa final, chama torre em frequência 98, decimal 95. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0. Vento 130 graus, 129. 3304.0 pronto. 3304 realizado, Lima 310. A Lima Dilma 03304. 020, autorizado em sinal do procedimento em união TX e reta pistola 0, reporte estabilidade. Pistola 2.0.0.0.0.0. Autorizado em Pão no 230, deixa via para 3.000 pés, altímetro no 020. L23 na peça de 1.0. Solo 26, direita via Fox. Chame 121 da sua nota. Fox 209. É 3304, autorizado a decolagem, pistão 0, dentro 130 graus, 099. Nível de colagem 10, 3304. Eu sigo para o controle. Conterno, Fiosca, a parte direto no corredor de alarme para o regresso. Quente, Conterno, Fiosca, foi para a estrada ao ingressar no corredor Interlagos, reporte visual com campo. Boa, Ceasa, reportará a visual com campo, Conterno, Fiosca. Gente, confie apenas na autonomia, o Guardião 05. Gente, reporte para a decolagem, se der para a gente. Contato radar, está para o nível de voo 360, via 360. 360, Aguaruna, está 3304. Queria poder voar, a voz está presente, senhora? Autorizado direto a Lefa, 3304. Lefa, muito obrigado, 3304. Serra Gociais, que confirme a base de manutenção. No Serra Gociais? Confirme onde é a base de manutenção. Ah, é na mata, senhor? Gente, quando instalo, cheque seu equipamento, foi percebido novamente agora a intermitência na visualização do seu código transponder emitindo 0107. É sim, a gente vai dar uma checada, o Serra Gociais. Obrigado. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga para o controle e cheque seu modo, cheque seu transponder, eu recebo o modo off-charge. Decolando controle, guardião 05. Decolando Salvador, 510. Sessão é a ProA, Paris, para todos no setor. Gente, 05, foi... Mantenha a ProA Norte, aguarde autorização para prosseguir direto para Paris. Mantenha o 510, informo que há um tráfego nessa posição de 2 para 12 horas, 8 milhas, é um tráfego de pequeno porte. Mantendo meu mensagem no corredor Interlagos. Centro de tráfego no corredor Interlagos, mantendo a ProA Norte, guarda a autorização. Guardião 05 informa que também há um tráfego na final da pista no zero, um eco no 190. Se é presente, voe para Paris. Reporte na final para pouso no local de destino. Passará. Guardião 05. Guardião 44510, não confirma estabilidade? Afirmante. Completa final, chama o torre, frequência 98, decimal 95. 1805, obrigado, já. Azul 4450, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, 120 graus, 109. Capataz, Juliette, seu Romeu, controle. Juliette, seu Romeu, serviço radar encerrado, está 59 milhas oeste em Salvador. Segundo montanha, nível de voo 120, serviço Gonçalves, chame Centro Recife, 128, decimal 8, secundária 135, decimal 3. Está na rotatória visual com o campo. Serra Gofiosa, estamos todos em Salvador, frequência 98, decimal 95. Transfere para a torre, 102.95. Estabilizou ele, segundo 230. Segundo 230, completa a final, chama o torre, frequência 98, decimal 95. 205, obrigado. Autorizado, final pista no 7, negócio passando aí, Márcio. Autorizado sinal da 197, reportará na EMA, o Serra Gonçalves. Azul 4450, solo 35, direita 121, décimo 9. Direita 219, azul 4450, bom dia. Azul 304, chame o centro Recife, frequência 128, décimo 8, alterna 135, décimo 3. Azul 3304, ponta leste. Amém. Dentro 120 graus, 119. 120 com 19, é isso? Negativo, 1-1 nós, 11 nós. 11 nós, ok. Pouso autorizado, voo 1230. Confirma as intenções. Passando na vertical da NMA, visual com a aeronave na final da 90, pode se encaixar com o número 2, senhor. Gente, segue o Fiosca, continue na final, aguarde a autorização de pouso. Segue final no 7, aguarde a autorização de pouso, segue o Fiosca. Autorizado pouso, pista no 7, vento 130 graus, 129. Eu me pouso no 7, o Serra Golfió. Fala 38, direita 121, decimal 9. 9 pela direita, voo 1230. Obrigado, bom trabalho. Serra Golf Oscar, solo aos 4-0. Ao Lisar, frequência livre, tenha um bom dia. 3497, autorizado, alerta de decolagem 10, vento 130 graus, 119. Decola 10, 3497.